O ataque. O ataque. Que foi, cê duvidou do criador que falou, falei louvai sempre ao Senhor o protetor. Deus proteja nossas vidas. Na cruz morreu Jesus, chorou Maria. Então tô na passagem, no mundo cabuloso. Cruel realidade, eu sei, barato é louco. Sufoco estressante, o sistema é problemático. O que eles querem, não sei, mas são otários. Só pensar que tá bom, vai pensando. Eles lá e nós se organizando. Só mente pensante, só na inteligência o ataque tá passando no Datena. Só mente pensante, só na inteligência o ataque. Também na revista Veja. Só mente pensante, só na inteligência o ataque tá passando no Datena. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia os mais imundos vai tá lá. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia primeiro ato vai tá lá. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia os vida louca vai tá lá. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia a torre vai tá lá. Acende a dinamite pra fazer os cu tremer. Que? Saca logo os fura pra fazer gambé correr. Tá passando, eu sei que os pela vai gelar. É o ataque que a TV vai comentar. De uns eu fui buscar o que o sistema me tirou. Usando de sofrimento que o juiz condenou. Várias fitas, o pensamento é macabro. Dia após dia, o plano tá traçado. A favela adotou, agora aguenta o rojão. É nós por nós. Vai pra cima, vai negão. Vida louca original que não gela pro sistema. Use branco e vim, deixa em choque o da pena. Vai falar de nós, liga lá no Resende. Vai denuncia, fala que é a gente. Primeiro ato, a torre, o bonde do Ramais. A família unida sabe o que é capaz. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia os mais imundos vai tá lá. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia primeiro ato vai tá lá. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia os vida louca vai tá lá. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia a torre vai tá lá. Pra ver, pra acreditar que todos vai tá lá. Na guerra da humanidade, como é que tá? Daquele jeito, o fim do silêncio. Malandro de atitude nesse mundo violento. Mensageiro do destino, favela, submundo. Submundo, estou vivendo na luta do futuro. Sonhei que tava na rua, estralando futebol. O ataque ataca, cê perdeu foi no farol. Posso ser um pesadelo que perturba a mente. Guiando sua sombra, bebendo vinho quente. Controlo o que eu tô vendo, contamino sua cabeça. Descarrego minha pistola e te mando pra cabeça. Mas se fica na reta, passo por cima de você. A torre tá aqui, assim, pra vocês. O ataque ataca, estou indo te buscar. Você que nos prendeu, um dia vai pagar. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia os mais imundos vai tá lá. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia primeiro ato vai tá lá. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia os vida louca vai tá lá. Nós vai pegar, eu sei, nós vai pegar e nesse dia a torre vai tá lá. A torre vai tá lá.